diz que eles estão me observando, seguindo meus passos. Todo lugar que eu ando, eu sinto eles estão monitorando o que eu faço. Ganhar pra mim é fácil, eu nasci vencedor. Abençoado de nascença, eu sou grato. Fui escolhido pra dominar o trap e o asfalto. Urubus, urubus, urubus, yeah. Urubus, urubus, yeah. Urubus, urubus, urubus, yeah. Urubus, yeah. Acharam mais uma carcaça, eles querem tudo de graça. Nem correria, nem merecimento, a vergonha na arte da caça. De mim querem tudo então, Tomás. Todo cenário igual bomba. Tu é surfista prateado do rap, geral querendo enrabeirar onda. Geral tentando roubar minha lombra, geral tentando limpar minha zona. Geral tá cobiçando a minha dona. Tu é no box, tu beija a lona. Tu é no corre, tu perde a conta. Tu é no back, é só passar a goma. Tu é isso, tu é aquilo, cês só querem mesmo é beijar minha bunda. Hoje mesmo eu tô tipo flaco, modelo hype só que tipo pesado. Seu trap é feio, mano, tá zoado. Sai daqui que tá ficando chato. Sei só fala, mas não cala, yeah. Tenho tudo aqui na minha mala, yeah. Bota agora já pra sua casa, yeah. Antes que tu apanhe na cara, yeah. Pouco tempo para. Tem muito juízo pra falar na cara. Que cês são frustrados, só tem rima chata. Se eu fosse seu fã, logo eu te matava. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah. Quem tiver na frente atropela, ey. Eu já tô chegando com as velas, ey. Tentando comandar da tua tela, ey. É que nós já tá com as bike, oh. Yeah, tenta junto com a recais, oh. Yeah, já pode falar a verdade, yeah. Yeah, aqui na FC é esse hype, splat. Pode colar em fundal. Que só tem cabeça de gelo, mano. Urubus, urubus, urubus, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Urubus, urubus, urubus, yeah. Botar o Cid no tubo, nego. Urubus, yeah. Sexta-feira eu dar um reggae com o Mani no bolso. Testar o mundo, mano, é comédia comigo, nego. Só preciso de fortale pra mim já dar meio jeito.